647. 6747, autorizado Salvador Guarulhos, via para Zulu 16, após Belo Horizonte, após Trive. Restante conforme rota, o nível autorizado é o 360. Realiza o perfil da saída da Euleda Bridge. Decolada no zero, primeira curva à direita, aciona o código 5154, controle no 208. 47, autorizado Guarulhos, nível de voo 360, fiz Zulu 16, Bravo Romeu Zulu, Trive. Decolada da El, Oleda, Bridge. Decolada 10, curva à direita, o transponder 5154, controle 208. 747. 747, Bravo até o Zulu. Up Zulu 16, após Bravo até o Zulu. Aguarde para confirmar. Sim, tio 6747. E o 5972, provavelmente sua posição será 09. Essa é a 7. É 747, novamente. Confirmando quem chamou a torre? O EPS-747, só confirmando a nossa rota, é UP Zulu 16, Bravo até o Zulu, voo Trive após o Bravo até o Zulu. Afirmativo, 6747, cotejamento correto, chama pronto no 05. Chamará, 6747. Galeão seria da Euleda Bridge. Para o táxi, o Gol no 604-179, alterna Recife 3 horas. T-04 autorizado, táxi à direita, chama pronto o ajuste no 0 no 7, ou no 604. Vida, táxi até o posto 0-604. A foto do 3305. Táxi autorizado via Alfa, é porta antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 3305. 3305, seu Solos 34. Solos 7. 04, a linha decola pistão no 0, vento 080 graus 089. Decola 604. Forte gente, porém, o plano ainda não chegou na Torre Salvador. Eu tenho que lhe informar porque a gente está tendo um problema técnico aqui. O seu plano não chegou para mim aqui na Torre Salvador. Só tem o EDLA e o plano não chegou. Ok, o senhor pode falar o que eu posso fazer para poder... Eu estou aqui acionado de noite e aguardo aí. Ele já ligou para a Torre Salvador, ele falou que ele já havia telefone. Eu vou tentar efetuar o seu plano aqui manualmente. Um minutinho. 3889, chame o centro Recife, 13325, ao término 125, decimal 1. Uno 889, copia o controle. 125. Meia dúzia, portão 06, o 3305. Juliette, portão 62, 3305. Uno 604, suba ao 370, sai da mão. 37 na mão, obrigado. Salvador Web 6747, portão 5, solicita autorização para pushback e acionamento. Firmando 6747? Afirmativo. Gente, após o Airbus da TAM passar a retaguarda em parqueia no 06, está livre pushback no 05. Após a aeronave da TAM retaguarda, parqueia no 06, livre no 05. Se autoriza o 6747 a acionar na posição? Afirmativo. Após a passagem da aeronave a sua cauda. Após está autorizado a acionar na posição. T398, identifique e desça ao 050 na chegada à mar. Mike X-Ray na escuta. O Golf Mike X-Ray, eu já estou confeccionando seu plano aqui, mais 5 minutinhos para iniciar a decolagem, ok? Autorizado o táxi até o ponto de espera da pista no 7. Qual parte onde se encontra, por gentileza? Autorizado o táxi até o ponto de espera da Taxway Papá e aguarda para o ingresso. O Golf Mike X-Ray. O 6747 pode iniciar o pushback? Afirmo, inicia no 05, 6747. Solicita voar direto portão pelo da presente. Tá. Autorizado pelo 5-5. 604 foi direto pro ti. Pro ti, 04, thank you. Jorge Luiz já tá por aí? Jorge Luiz foi pra reserva, mas tá voltando recontratado. Maravilha. Manda um abraço pra ele, quem? De quem? Fala que é Carlinhos, que ele vai saber quem é. Beleza. Estabilizado, voo 9076. Voo no 076, torre 118, decimal 95, boa noite. 1076, continue a aproximação, reporte no externo embaixo travado, aguardo informação de pista livre. O vento 080 graus, 062 é nóis. Pista livre, 1076. Para 4000 pés, ajuste 1017. Duna 3398, vou ir pro Duna 3398. Duna, terceira vez. Wolf Mike, que sou eu na escuta? Só aceitaria o nível 150 para Aracaju? Ciente, então 150 para Aracaju. Eu vou coordenar com o controle Salvador e em um minuto eu pago a sua cota. Afirmativo, ingressa, táxi via pista, reporta alinhado e pronto, cabeceiro 17 aguardando cópia, o Golf Mike X-Way. Para o táxi vai vir 7547, tem a bola no fundo, 49, 3 horas e 39, autorizando ponto. Autorizado o táxi até o ponto de espera da pista 90, vim de alfa, no ponto de espera a torre, chama pronto, 198, décimo 95, ajuste 1017. Autorizado, Índia. Quanto espera da lei? Chama pronto. 1076 da Gol, livre pouso. Pistão no 0, vento 070 graus, 062 é nóis, 1017. Sente livre pouso para o Gol 1076. Voo no 604, chame o centro Recife, 12685, alterne 125, decimal 45. Vai chamar agora Recife 2545, obrigado, Salvador. Boa noite. Boa. Ali mantém pistão no zero. Mantém, cabeceirão no zero, 6747. 1607 da Gol, somos 46, livre à direita, livrar Solino, 21.9. O 6747 mantém a cabeceira 1.0. Vai manter alinhada na 1.0, 6747. Golf Mike X-Ray na escuta. Autorizado Salvador Aracaju via Golf 677, o nível é 1.950. A saída Conde, decola da 1.7 com vanda à esquerda, o código é 0260 e controle 1.208, aguarda para o cotejamento. Portância da Juliette para o voo 1.076. Só tem condições de, assim que decolar, já curvar para livrar o eixo de decolagem da pista 1.0? Decolagem pista 1.7 para o Golf Mike X-Ray, o vento 070 graus, 059. P55 no 5, vetoração para sequenciamento, curva à direita, proa 245. Está limitado pela magnética 090 de cima. Mete direita 245, limite 090 de cima. 55 na 5. 1.0, por gentileza. E reporte livrando o eixo de decolagem da 1.0 após cumprir o perfil da saída Conde. Gente, curva na esquerda, levando já o Golf Mike X-Ray. Ingressa Juliette para o 02. Autorizaria a presente Conde? Afirmativo, sou negativo. O senhor vai curvar, vai liberar o campo e após o controle vai liberar ou não direto Conde, o Golf Mike X-Ray. Europa 084, stand by for 8 for clearance. Just 1 minute, please. Stand by, Europa 084. Mike X-Ray, confirme, já liberou o eixo de decolagem da pista 1.0? Ah, afirmativo. Estou usando agora 3.000 pés. 0.80. Certo. X mantém 4.555.95. 0 vento 080 089, informo, a aeronave acabou de cruzar o eixo de decolagem da pista 1.0 em sentido litoral norte, não irá interferir com a sua decolagem. Web 6747. Cinco no 5, esquerda pro 180. Esquerda 180, 5 no 5. Controle em Salvador, Papa Romeo Golf Mike X-Ray. Block identification, I'm on arrival, fly direct to Dune intersection, descend to 4050 and 8107. Controle em Salvador, Papa Romeo Golf Mike X-Ray. Aguarde, X-Ray. Golfo Maquete de Reituba 150 na saída com a de vigilância. Vamos revisar seu Golfo Maquete isso aí. Trip 5515, esquerda proa 130, reporte estabilizado. Esquerda 130, reportará estabilizado 5515. Controle Salvador, boa noite, é o Web 6747. Abjet 6747, boa noite, para 360, saída da El, vigilância. Adael, Leda, solicita proa de bridge, se possível, para o 6747. Aguarde coordenação. Guarda. Estabilizou o localizador, Santa 3398. Semi Torre 1 no 8, decimal 95, Santa 3398. 395, boa noite, contra nós. Boa noite. Trip 5515, autorizado LS, reduza para aproximação. Autorizado LS, reduzindo 5515. 084, stand by just one minute, please. Abjet 6747, autorizado, bridge, está presente. Está presente, bridge, 6747. Sim, tráfego avistado, livre pouso, pista 10, vento 070 graus, 612 nós. E o ajuste 10, 17. Livre pouso, está prestando, né? Europa 084, can you read me? Yes, copy you, Buka departure, steeper transition, and then upper Sulu 10 until Natal, upper November 3 until Intel. Then Cyprus en route, climbing Federal 390 and Spoking 5160, Europa 084. Your readback is correct, call me ready for pushback and startup on gate number 11. Call you, Europa 083. Torre 118, decimal 95. Torre 118, 5595, bom dia, obrigado. Torre Salvador, trip 5595, estabilizado em ILS. 5595, continue a aproximação, aguarde informação de pista livre. Guardado 5595. We are ready to push back and start engine, Europa 084. Europa 084, you're clear to start up and push back, call me for taxi. Call you for taxi, Europa 084. 22,000 feet, 28107, report them to localize the course. Clear the left approach. 32,000 feet, 1017, 398, seu solo ao 57, livre à direita ao livrar. Táxi autorizado via Alfa, importância Juliette, mantendo a minha frequência 33898. Tem condições de agilizar aí a liberação da pista? Tem uma aeronave 3 milhas a cabeceira no zero. Grato. Cinco livre pouso, pistão no zero, vento 070 grau 079 e ajuste 1 no 07. 0 no 7, livre pouso no 0, 5 no 5. 398, táxi autorizado via Alfa, Juliette para o portão 08. Alfa Juliette para 08, 3098. Desconsidere e reporte antes da Juliette. Reportará antes da Juliette, na terceira vez. Torre Salvador, boa noite, azul 4235. Informação Foxtrot, com 5360. Pronto, cópia 4235. Na escuta. 235, minutinho, por gentileza. 5 alterne, 125, decima 1. 13325, alterno 251, é do 5515, seu solo 59, livre à direita, dá passagem a um Airbus 319 da TAM, via Alfa, seu portão, correção, sua posição é 04 do Pátio 3, Alfa Kilo para o Pátio 3, o 5515. Alfa Kilo Pátio 3, 5515. Dá passagem a aeronave da TAM, o triple. Ela já passou. Ciente, grato, até o portão 04 do Pátio 3, 5515. Juliette, tá 3398, ingressa Juliette para o portão 08, agilizando por gentileza. Agilizando por 08, tá 3398. 335, pronto, cobre. Na escuta 4235. 4235, autorizado Salvador com fins, via peso Luno 6, nível 360, saída da EL, Leda, após Leda Bridge, decola da 10, primeira curva à direita. O código 5167, confirmando 5167 e o controle 1208. Autorizado com 360, abertura no meio, decolada 10, curva direita, da EL, Leda Bridge, transponder 5167, controle 208, 4423. Cortejamento correto, chama pronto no portão 03. Para puxar, passa 03. Salvador, boa noite, 3178. 3178.